Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessões de audio-hipnose durante uma hora, de 8 em 8 dias, na Radar. É um programa com realização e apresentação de Ricardo Mariano. Nesta primeira meia hora, logo a seguir, vem o Ricardo Carvalho. Abrimos com um disco editado em março. Chega-nos da Itália por Alessio Ballerini. Ele que mistura de uma forma exímia cordas com gravações de campo e eletrónicas, edita Music from the Puddle, um disco perfeito para dias chuvosos, um disco que é também uma instalação. Procurem toda a informação na internet, vale a pena. Abrimos esta sessão de Em Transe com Alessio Ballerini. Boa noite, bem-vindos. Depois do disco Music from the Puddle para Alessio Ballerini, veio o trio constituído por originários da Turquia e da Suécia, A Journey Down the Well, eles que fazem pequenas peças minimais a aproximar-se da música erudita. O último, How Little Can Be the Orchestra, onde escutamos Can Be. Logo a seguir, mais um salto até à música de Leonardo Rosado, é a primeira edição da sua editora Arts and Soul. Um disco que se estende por 8 faixas, 8 histórias, algumas ou quase todas cantadas, 3 vozes femininas convidadas para Mute Words, a estreia de Leonardo Rosado pela sua Arts and Soul. Resolvemos experimentar o instrumental Unfinished Sympathy. Leonardo Rosado, um excelente músico de Lisboa. Voltamos à música de Alessio Ballerini, agora com Zeit Part 1, para entrarmos no extraordinário conjunto de temas eletroacústicos de Richard Skelton. Chama-se Landings, o último disco, e por lá Undertow. altura das despedidas destes em transe, lembrar-vos que depois da segunda para Alessio Ballerini, fomos até Landings, de Richard Skelton, um disco pela Type Records, um disco que resulta de 4 anos de gravações no norte da Inglaterra. Fantástico. Passámos Undertow, logo a seguir a música para filme de Gustavo Santaolalla, aqui com a interpretação dos Kronos Quartet, When Our Wings Are Cut, Can We Steal? Música do filme 21 Gramas, e depois um dos grandes destaques desta emissão, Cristina Van de Su, uma norte-americana de Kansas City que reside há uns anos em Bruxelas. Já percorreu o mundo com o Sparkle Horse como realizadora de vídeos. Depois fez parte dos The Dead Texan com Adam Wiltsy, uma das metades dos Stars of the Lead. Estreia-se agora com Number One pela Cranky Records, um disco belíssimo que vocês têm que atentar. Passou por aqui And Instantly Take Effect. Para o final, esta música inebriante de uma das partes dos Death Center, noruegueses Death Center, chama-se Erik Skodvin. Dá pelo nome nas coisas da música de Svarte Greiner. Estreou-se com Knife em 2006. Por lá este Final Sleep. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. segunda parte da emissão de hoje de Em Trance, a começar com o regresso às gravações do polaco Jakaszek. Seguimos agora com This is the Story of Paradise Lost, tema da autoria de Leyland Kirby. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, a contar com Yakajek, ainda James Leyland Kirby, ele que também edita sob o pseudónimo The Caretaker, aqui com o seu projeto homónimo, o sueco Dag Rosenqvist, mais uma vez por aqui, o projeto Jasper TX, e fechamos com nova passagem para o sampler da 12K, editora de Taylor Dupree, que esteve este fim de semana em Braga no Festival Semibreve. Aqui, desse mesmo sampler, a participação dos Moss. Emissões em formato podcast a partir de radiotrans.blogspot.com. Voltamos na próxima semana, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.